Meu caro Marcos, estamos ao vivo. Já está rolando o nosso primeiro podcast do Confraria. Opa, até que enfim, né? Depois de algumas semanas de luta, de dificuldade, né? Com os probleminhas de áudio, finalmente conseguimos começar nosso primeiro podcast. Tá, meu caro Bentuco de Maringá, Ainda né? bem. O Skype não Então. nos ajudou, né? Mas então vamos por esse outro meio que achamos. É, o Skype não quis colaborar, mas né, o importante é que deu certo agora. Aí. Então, Vamos lá. vamos às pautas da nossa primeira gravação. Isso aí. Então, olha só. Ah, você A tem alguma nossa pergunta? ideia, a princípio, é gravar uma vez por semana um podcast falando sobre os episódios Sim. do Kamen Rider Build e do Lupin Ranger versus o Patrese, que são os tokusatsu atuais. Tá, então, por onde você quer começar? A gente pode começar pelo Build, né? Que é o que tá fazendo a cabeça ali, Build. Então vamos lá. É, começando por Rio. Você já viu o último episódio que saiu? Vi o episódio 28 hoje de manhã. Tá, beleza. Então nós estamos iguais, né? Já assisti também. E olha, né? Vamos começar do começo, desde o primeiro episódio pra cá, vai Fazer fazer um uma resumo. rápida recapitulação. Um pequeno resumo sobre Build. Sim. Então, Pois eu não. acho que Build, não sei pra você, mas pra mim tá sendo uma grande e agradável surpresa. Sim. Assim, por quê? Cansei. Eu achei espetacular, assim, muito bom, mesmo. Muito bem feito, muito Sim. bem pensado. E eu não esperava que fosse vir um Rider na sequência tão bom quanto. Aliás, melhor. Eu já entro no top 3 de melhores Riders, assim, né? Eu já acompanhei a recente, então eu já sei o que aconteceu e sei o que esperar. Mas eu vou te confessar, eu achava que o filme ia ser legal, né, pela ideia de construção e tudo mais, mas eu não esperava que eles fossem pelo caminho que eles estão indo, não. Eu achei que eles fossem ter mais comédia, mais, sabe? Não, uma Um história jogo bem de densa, alerta. não. Mas, no entanto, eles estão indo no caminho até bem pesado. Eu não Sim. sei o que você acha a respeito. Não, o Build ele tem uma história bem densa, ela tem bastante suspense. Eu acho que um grande destaque até o momento do Build não tem como não ser o Sento, que é o protagonista da trama, e o Bloodstall, que é o vilão que você tanto ama, né? Ah, sim. Ah, pra mim é o melhor de todos que eu já vi. Todos os riders que eu já vi, eu acho que é o melhor que tem. Sim, ele é Porque muito bom. ele é extremamente inteligente, né? Você vê que ele faz tudo manipulando os dois lados. Aí você nunca tem certeza se ele tá mentindo, se ele tá falando a verdade. É, por Né? diversas. Ninguém pega tudo, com certeza. Então, pra mim ainda é uma incógnita. Sim. Tem uma teoria sobre ele, mas a gente fala sobre isso mais adiante. Mas começa dando as suas considerações sobre o que você achou até agora, pra Ah, gente começar a desenvolver o assunto. eu tô achando o Build fenomenal, cara. Eu comecei a ver. Primeiro episódio achei mais ou menos, mas logo acho que no segundo episódio já me prendeu, a trama já me deixou totalmente envolvido, eu queria saber o que ia acontecer, qual seria o próximo passo na história. E todo o suspense que estava por trás, né? Isso ia me prendendo cada vez mais. E os personagens, eles são ótimos. O Sento e É, de fato, só mais. Sim, o Sento e o proprietário. Assim, quem não estiver acompanhando o Build ou o Lupin Ranger, cuidado porque vocês vão tomar spoiler, não tem como. Se a gente vai comentar um episódio por semana, vai rolar spoiler. Então. Ah, mas isso aí, né? Paciência. Não Sim. tem jeito de evitar. Agora, assim, o proprietário, cara, ele é um puta personagem, cara. Eu Eu tô encantado com ele, eu gosto muito do personagem. E eu acho que muito do build se deve a ele, né? Ele tá por trás de tudo. É, pois é, só que eu tenho uma teoria sobre ele, né, que eu vou aproveitar agora, né, o gancho, e te falar. Eu não acho que o Bloodstock e o proprietário sejam exatamente a mesma pessoa. Assim, o proprietário, né, quando ele foi pra Marte, eu não acho que ele voltou de lá. Não tem provas para isso, mas não sei se você vai se lembrar, uns episódios atrás, o Sento estava conversando com a Mizora e estava analisando aquele bracelete que ela tem. Aí ele falou que o bracelete tem tipo uma inteligência artificial, ou seja, ele está funcionando, né? É como se fosse uma entidade. Então, se o bracelete, em teoria, vamos colocar a palavra vivo por falta de termo melhor. Mas, em teoria, se o bracelete da Mizora é um ser vivo, por que o proprietário também não pode ter sido possuído por alguma entidade marciana e veio pra Terra? Também, pode ser. Ah, né? Isso tá na minha cabeça há algum tempo, já. Porque assim, a série deixa claro o tempo inteiro, e de vez em quando eles retomam isso daí, é que no momento que teve o um problema com a Spywall, né? É, foi quando tocaram na caixa de... Quando eles tocaram na caixa, parece que mudou o comportamento de muitas pessoas que estavam ali ao redor. E de repente eu acho que o proprietário já sofreu esse problema nesse momento, ou até mesmo em Marte. Eu acho que ele já sofreu o problema, seja lá como for, antes. Ah, em Marte. Ele voltou da Terra, já tá terminado a tocar na caixa de Pandora. Sim, ele iniciou tudo, né? É, pois é. Mas agora, qual o motivo dele? A gente ainda não tá claro. Não. Atualmente ele tá trabalhando com o Namba. Mas o Namba já deixou claro o que ele quer, né? Ele foi também, no último episódio ele mostrou o grande filho da mãe que ele é, né? Tudo que ele fez no episódio é de um cara assim. Louco mesmo, tá bom? Bandido da pior espécie. Mas quanto ao proprietário, ele pensa pra mim, né? Não tá claro ainda o que ele pretende. Porque é igual te falei no WhatsApp, tem que ir aberto. A mínima evolução de sagada. Era isso, eu ia falar. Oi, vai falar. Não, eu ia falar isso agora. Não tem como pra gente que viu o Kamen Rider Gaio não comparar o proprietário com o Sagara, porque eu acho que é uma associação quase imediata com o que faz. Sim, estão muito parecidos. E só também o Sagara não. Também, se eu me falha a memória, o Sagara a gente só foi ter uma noção de qual era o verdadeiro objetivo dele já na reta final de Gaio, nos últimos episódios. E eu acho que o build ele vai pelo mesmo caminho. Eu acho que a gente só vai saber realmente o que o proprietário tá armando lá pra os 10 episódios finais, eu acho. Muito provavelmente vai ser isso mesmo. O Sagara ele se mostrou, acho que faltava uns 12, 13 episódios pra acabar. Que ele assumiu a real forma dele. Curiosamente também era uma cobra. Então, é uma evolução dele, sim. Eu acho que já deixou um caminho aberto pra tu ir, né, sobre que tipo de roteiro se construir. Aí depois eles tentaram, né, fazer uma diferença de drive e deu o que deu, né? É isso que precisa Não lembre o Drive, por favor, não lembre o Drive. Não, mas é que é inevitável, né? Porque o mundo joga boss. Mas é. Os dois personagens são muito parecidos, só que eu acho que o Bruce Trump ele foi adiante de ganhar o pastor. Não. Tipo, o Sagara, a intenção dele era recriar o mundo, né? Ele era. Tanto é que ele transformou o Conta num. Por exemplo, um novo Adão e uma nova Eva, né? Mais ou menos assim. E tem um outro detalhe. Tem um outro detalhe também. O Sagara, ele não colocava. Ele não ia pro combate, né? Ele claro que trabalhava só com a mente. Já o Bloodstown. O Bloodstown ele mata pancada, vira e mexe. Pois é, o Sagara ele saiu impune, né? Ele curou todo mundo, ele conseguiu modificar a vida do mundo da mais pra sempre. Ah, o Baron, que agora esqueci o nome dele, acho que era Kaito, né? Kaito. Morreu, muito por causa dele também, que ele saiu do mundo. Não aconteceu nada com ele, né? Ele conseguiu o objetivo dele e no final, pronto, acabou. O Bloodstock eu acho que não vai ser a mesma coisa, né? Mas vamos trabalhar na veia. Aí tem muita água pra rolar. Você acha que o. Acha que o build vai chegar até o episódio 50, mais ou menos, ou teremos menos episódios? Eu acho que na toada que tá, como tem muita coisa que ainda tá nebulosa, né? Assim que ele falei referência ao gás nebuloso lá que passou. Mexida pelo menos com 40. Já, assim, né? Desde o Guy mesmo acabou no 46 e 47 com o filho. Uhum. É, Drive, acho que foi 48. É, Ghost, acho que foi 48 também. Não, eu acho que o Ghost, eu acho que foi até o 50, se eu não me engano. Ah, então, é imprevisível. Eu acho que tem muita coisa ainda pra ser explicada. E meu querido Marcos, eu queria te perguntar mais algum personagem que você acha que vale destacar em build? O que eu poderia destacar? Outro personagem qualquer, fora esses dois que a gente comentou já. Eu acho que de todos, eu destacaria muito o Namba, né? Primeiro que eu gosto de atores veteranos em todos os eu acho que eles trazem uma bagagem de atuação que é muito boa, assim, né? Você vê a entonação, você vê que o cara tem estrada, né, percorrida já. Uhum. E desde os primeiros episódios que ele apareceu, você já percebia nele que tinha alguma coisa oculta, e agora, né, a gente já tem uma noção do que ele quer. Uhum. Mas eu destacaria também o Gintoku, que eu acho que ele é muito bom também, né, ele é aquele cara que ele virou meio mais típico, né, sem o poder, a qualquer custo, aí tem aquele ideal de unificar os países, né, sob a força física e coisas e tal. Eu acho que, em termos de atores, a série toda é muito boa, muito, né? Não tem um ator que seja ruim. Mesmo que aparece pouco. Eu acho que tipo a gente também. Eu acho que a gente pode destacar também. A gente pode destacar também pro futuro. É a Mizora. Eu acho que ela vai ter um papel muito importante, fundamental no carreira final. E a gente ainda não sabe o que ela tem. Então, qual é o grande segredo por trás de Mizora? É, Mizora foi bem lembrado. Eu acho que ela cresceu muito já. Sim. Desde o começo pra cá, né? No começo ela é aquela idol, né? Os japoneses tanto amam. Aquela engraçadinha, que ela conseguiu purificar as garrafas, né? As full bottles. E você percebe que ela praticamente abandonou a faceta humorística dela, né? Sim. Ela entrou no drama e agora ela tá sendo muito participativa nos episódios, né? Ela teve aquela luta do Bill contra o Grizz, que ela tava com a Fulbaldo, que caso o centro perdesse a consciência, como de fato ele perdeu, ela poderia matá-lo, né? Aí, graças ao Banjo, né, não foi necessário, salvou a vida do centro. E só faz uns 10 episódios que ela tá nessa toada mais dramática. E olha, você vê no olhar dela o quanto que essa menina tá, sabe, se doando pra personagem, né? Ela tá muito focada no trabalho. E não sei você, mas eu acho que se ela continuar sendo atriz, ela vai ser uma excelente atriz, porque os de... é, de facetos, né, de expressões, ela vai muito bem, ela é muito natural. É. Então, como você falou, o elenco do Build, ele é muito bom. Tanto o Seto, que é o protagonista, a Mizora, o Banjo, ele é muito engraçado. É, eu tô muito engraçado com ele também. É, o proprietário, cara, é o personagem que eu mais gosto. E como eu não sou de ferro, pesquisei aqui no Google, que eu não vou lembrar o nome nenhum dele. O proprietário, ele é interpretado pelo Soishi Mizuruji. Ele é muito bom. Sim. Ah, não, o nome do proprietário é Suichi Isuruki. Não, esse é o personagem. Esse é o nome dele. Ah, então o nome dele é o Yasuyuki. Nossa senhora. Yasuyuki é o nome do cara. Nossa, que nomezinho. Ah, deixa eu continuar no ator de fora, que aí a gente vai se complicar. Mas é o primeiro episódio. Não creio já ouvir todos os episódios antes, acho que deve ser o primeiro dele. Não, também não. Mas espero ser o primeiro de muitos, né? Porque realmente ele é muito bom ator. Tem aí um ator, o ator faz o Grizz, que a gente vai aventurando em todos os episódios. Ele fez Ganhar a Viva. Depois ele participou de Cade também, como o mesmo personagem. Ele, assim, se você for perguntar, ele é um dos atores mais queridos de todos os top fãs, assim, né? Que já viram Kiva, etc. Ele teve uma atuação, assim, muito espetacular. Ele tá indo muito bem também no Build, né? O Grizz, ele é, lógico, ele é secundário na série, mas o arco dele e aqueles três que trabalhavam com ele foi um dos arcos, acho, mais emocionantes até agora que teve. Oi, pode falar. O Grizz é um personagem que eu não gosto muito. Desde quando ele surgiu, eu não gostei muito do personagem, não. Apesar que esse arco que você falou dele com os amigos, realmente é um arco legal. Porém, não me cativou, sabe? Como? Fala de novo. Não, ele não me cativou. Foi um personagem que pra mim não... pra mim tanto faz, ele tá na série ou não. Ah, não, mas é que assim, eu tenho, sei lá, uma memória afetiva desse ator, né? Porque eu já ouvi antes, então eu sei o que ele é capaz, mas eu acho que o arco dele foi talvez o mais emocionante até agora, né? Porque os três amigos dele foram assassinados, né? Não tem outra palavra pra usar, né? O mentor matou os três, se não me engano, né? Então, quer dizer, pra quem dizia que Tokusatsu é uma criança, né, Yuji tá tendo muita morte. É, mas também a gente tem que levar em consideração que a franquia Kamen Rider, ela sempre foi uma franquia mais séria, entre aspas, do que o Sentai, por exemplo. Então, assim, enquanto o Sentai é totalmente voltado pra criança, eu diria que o Kamen Rider já é mais pro adulto, então pro jovem, né? Apesar dos Kamen Riders também terem muitos brinquedos, Milhares de formas. A franquia, ela é mais abrangente, né? Você tem os momentos de humor, então, às vezes, por exemplo, no começo dos episódios, né? Tem sempre um personagem diferente que faz a narrativa e tenta fazer sempre de uma maneira engraçada. Mas a série em si, agora, ela tá praticamente sem humor nenhum. Tem pouquíssimos momentos. Já entrou naquela fase da seriedade mesmo, né? De definir quem é herói, quem não é. E ver o que vai acontecer no episódio 29 já, né? O 28 foi maravilhoso, assim, pra mim. Aí, por falar no humor, eu acho que a dupla ali, o Banjo com o Chris, tá funcionando bem. Tá ficando engraçado quando tá os dois juntos agora. É, porque um fica xingando o outro, né? É, assim, e competindo, né? Da maneira japonesa, né? Uhum. Mas então, eu acho que o Build, né, nesses 28 episódios, eu acho que quem tá assistindo não se decepcionou, porque tá muito bom, muito bem escrito, muito bem atuado. Uhum. Eu tava acompanhando no Discord aqui de um jogo sobre Kamen Rider, né, um jogo japonês. Uhum. Aí tinha um cara reclamando que o ator do Faz o Centro era ruim. Todo mundo discordou dele. Poxa, o cara já chorou em cena, meu. Não, olha só. O arco dele, quando ele perde o controle e mata o amigo do Chris, cara, aquilo ali, você não foi um dos melhores episódios que eu vi no Tokusatsu até hoje, tá muito perto de você, porque com uma carga dramática absurda e o nível de atuação do ator é o seu, cara, foi espetacular. Foi um dos melhores episódios, né? Sim. Também. Eu até discordo um pouco. Mas conversando um com o outro na forma humana, enquanto a luta ocorre, também foi muito bom, né? Foi muito bem feito. E assim, só discordando um pouco do que você falou, eu acho que o arco que eu mais gostei até agora, em termos de arco dramático, foi todos envolvendo o céu. Ou foi quando ele matou o amigo do Chris, ou foi quando, teoricamente, ele descobriu que ele é o cientista demoníaco, e a questão dele não saber quem é ele, a amnésia. Eu acho o arco dramático todo que envolve ele, pra mim, sem comparação com qualquer outro que teve até o momento do vídeo. Pelo menos até agora. Isso no Katsuragi, né? Eu não acredito que seja ele. Já vou deixar isso bem claro. Eu tenho as minhas dúvidas, não sei. Eu tô com o pezinho meio ali, achando que é ele mesmo, não sei. Eu acho que não é, viu? Eu acho que o Bruce Stoker não dá pra confiar no que ele fala. Não, não dá. Porque. Ele é uma cobra! Ele é uma cobra mesmo, ele fala uma coisa, aí daqui a pouco ele vai e faz outra. Sim. Tanto é que ele já traiu todo mundo que poderia trair, né? Não, tá? Até o momento, né? Não se sabe ainda se ele vai trair o Namba também, né? Igual essa OP do episódio. É. Assim, todo o domínio do Namba. Ele prometeu vingança. Sim. Quer dizer, já se prepara que já vem porrada por aí, né? É, ele falou logo, né? Ela tem que estar preparada para as consequências do ato dela. É, e diga-se de passagem que ela é uma atriz linda demais, essa menina. Nossa senhora. Que mulher linda. Aliás, é cheia de atrizes bonitas no Japão. Você não tem usado em tantas. Aqui no Brasil a gente vê cada canhão, mas enfim, né? É verdade. Mais alguma? Mantendo tá um pouco curto, então vamos passar para os patos, para a gente dar uma pincelada. Vamos, agora é hora de falar sobre o Sentai que está vindo. Na teoria, para mudar um pouco da forma de fazer o Sentai, né? Que ano após ano é a mesma coisa, a mesma forma, a mesma forma de contar, a mesma coisa, tudo igual. E parece que o Lupin Ranger versus o Patrinha tá vindo pra mudar isso, né? Não, mas é que você não viu o Kill Ranger ainda. É, não vi. Já deram uma modificada boa. Uhum. Os elementos centrais mais antigos, tem umas certas sombras assim que me lembraram o Bull Fire. Nossa! Né? Então já teve umas coisas diferenciadas no Kill Ranger, né? A descrição, eu não vou entrar em detalhes pra você assistir. Mas a narrativa já foi um pouco diferente. Curioso que a Sukuba não estava envolvida, né? Em Kill Ranger, eu acho que não tá em. Ah, eu chamo de Pato Ranger porque eu, né? Como fã de certos policiais, eu não tenho como torcer pros ladrões. Não dá, pra mim não dá. Mas eu acho que Pato Ranger não muda muita coisa, porque se você for ver, Live, mano. Já tinha os vilões como os antagonistas, né? Uhum. E tecnicamente os Looping Rangers são vilões, assim, são anti-heróis na verdade, né? Sim, sim. Se a gente for analisar de maneira fria. É. Mas eles são colocados, sabe? O ladrão, né? Tá roubando, então ele é aquele mais um vilão. É, sempre que assim, pra contextualizar. Pra contextualizar, vamos lá, porque no Pan Ranger também no começo ainda, são só 8 episódios, se eu não me engano. É uma trama até agora teoricamente simples. É um grupo de ladrões que tá atrás de alguns artefatos mágicos que os policiais, no caso os Pan Ranger, estão querendo pegar tanto os ladrões no Pan Ranger. Quanto os ganglers, que são os vilões, né? Os verdadeiros vilões da. Os próprios são mais perturbadores, né? Os ganglers, por enquanto, não estão fazendo muita coisa. Não, assim, não estão. Né? Não estão. Eles estão fazendo o básico. Uhum. Eles aparecem só pra falar que apareceu. É, não. O Pet Ranger. Pode falar, você falou alguma coisa, mas eu também fiquei completo. Não, a única coisa que eu ia falar é o seguinte. Eu não consigo simpatizar com os patrões ainda. Desde o primeiro episódio até agora, que eu vi hoje o oitavo, eu continuo torcendo com os Lupin Ranger. Porque os patrões são muito chatos, cara. Aquele Red do patrões, puta que me pariu, mano. Que cara chato, mano. O cara, ele tem uma... É, cara, ele tem uma atuação caricata que me incomoda profundamente. Mas acho que todos eles são um tanto caricatos, viu, Antônio? Todos os ladrões também, aquele... O deles, não, aquilo lá é... Sabe? O Red ou o Blue? Eu acho que todos os personagens que apareceram até agora têm uma certa caricatura. É, mas eu acho que o Kenshiro, que é o Red do Patrinho, e aquele verde, caraca, mano, eles são demais, mano. Deixa eu ver se eu acho o nome dele. O Red do Looping Rain, você falou? Não, o Red do... Do Patrinho. Que é o Kenshiro. Isso, mas o verde lá, o... Eu não sei o nome do cara. Ah, o verde? Cara, nossa, o verde, eu esqueci também o nome dele agora. Ele é horrível também. O Tsukasa. O Tsukasa, acho que é Tsukasa. É, Tsukasa. Caraca, ele é muito ruim também. Muito ruim. Eu acho que é o único que tem cérebro, por enquanto, pra filha. Os três lá são os Ruby Rangers, né? É. O Kaine, Toma e a Umika. Né? Eles eu já gravei o nome bem. E eu vou falar a verdade pra você, dos Ruby Rangers eu só simpatizei com o Toma. Né? O Ruby Rangers, ele é mais sério, ele é mais da dele. Sim. Um bom personagem assim. O Kaine eu tô achando um pouco prepotente, tu sabe? Ele não me ajuda muito ainda. A Unica é aquela menininha, meio, né? Aquela nhenhinha. É, não serve, não chega. É. E não desceu muito bem. É, dos patos, né? Eu chamo de pato, né? Eles só são os patos, as duas. Se bem que os dois últimos episódios, foi isso que eu até bem. O Kenshiro, ele tá meio um estereótipo de policial certinho, mas isso vai mudar. Só muda. O verde, como chama o verde, meu Tá Deus do céu? focado. Ah, que se dane na pele. O personagem é burro pra caramba. Ele até agora não agregou nada, não soube inovar, não sabe o que fazer. Tanto caso é. Sabe pra mim que ela pode puxar se ela continuar indo assim? A Ninja Wind de Castle Ranger. Se ela continuar assim, né? Sim. Cega e tal. Mas eu não sei, né? O que vai acontecer? Sim. E vem cá, o que você acha do nosso querido cosplay do Ed Murphy lá na série? Olha, eu achei ele assim super deslocado. Muita É, coisa, eu cara. não entendi. Nada contra ter um personagem negro do Sasuke, pelo contrário, já teve em outros. E é muito bem-vindo um personagem que não seja de origem japonesa. Eu acho que agrega bastante. Eu acho que eles Mas fizeram seguir, pela linha de filme policial americano, que sempre tem o chefe que é o negão, que vai lá, bota moral na delegacia e dá esporro nesse filme de policial meio moça, que tem um personagem assim. Eu acho que eles fizeram seguir essa linha. Sendo que faz sentido. ele é um cara que ele tá na série ou não também não quer dizer nada, ele não faz a menor diferença na série. É, até o momento realmente ele apareceu ou não apareceu, não quis dizer nada. Sim. É, o mais relevante que foi, primeiro que agora, foi trazer a moto e o helicóptero, né? Que o Kairi, o Lupin Red roubou, né? Naquela luta lá dos patos contra os ladrões, né? E agora eu não sei se você já notou, mas já tá começando aquele negocinho do o Lupin Red, ele já tá começando a entender a cabeça do Patrange lá, o Red Patrange, e o Patrange Red tá começando a entender a cabeça do Lupin Red. No final vai ficar todo mundo amigo, todo mundo ajudando todo mundo. Ah, eu percebi que ele já teve um certo conflito interno, né? Que Todos nós, né? ele evitou de lutar no episódio porque os Lupin poderiam aparecer e roubar o artefato, né? Da Lupin Collection, né? Então eu acho que ele pode render bem. É, ele começou com aquele puzzle policial esquentadinho, tá? Ele pode render bem. Eu não aposto no verde, eu acho que o verde vai ser o alívio cômico daqui até o final. Pode ser. Mas a rosa é que vai ser a principal dos policiais, assim, melhor. Eu já vi que ela tem inteligência, ela tem cérebro. É, né, que ela já desconfia do Swift, né? Do Ranger. Do lado deles, vai ficar pra mim entre o Kairi e o Tomba. A Umika, eu acho que vai ser aquela menininha meio. A Rosa do Tokyo Hunter, que eu esqueci o nome, ela não lembro na tela. Eu também não E tão lembro. ruim que ela é, até não lembro o nome. É, eu acho que vai ficar meio por aí. Mas são 7 ou 8 episódios avançados, né? A gente não tem muito ainda pra discutir. Não, tá muito no comecinho ainda. A Olha, eu não tô. única coisa que a gente pode destacar até o momento é o suspense atrás do Koguri, que é aquele mordomo lá que coleta os artefatos da Lupin Collection. Esse cara é um enigma, né? A gente não sabe o que ele é, o que ele tá querendo, qual é a verdadeira intenção dele. Ah, mas aí é que tá o X da questão. O Guri, ele é um lacaio. Tem alguém por trás dele. Então quem é esse alguém por trás dele? Pode ser os próprios Ganglers. Vai saber. Será? E o que você achou do visual lá do Granio Yabum, que é o vilão, teoricamente o vilão principal lá do Ganglers? Dos Ganglers, esse visual do Dom Grêmio? legais, assim, ele não fugiu muito do centrais tradicionais. Mas não, vai dizer que ele não parece um cacetão? Fala, meu Deus! Agora que você falou. Não, mas ele me lembra muito o poderoso chifão, assim. É, mas ele, pra mim, ele parece um cafetão, mano. Ele, aquele chapelão dele, aquelas correntes, aquela bengala que ele anda, é um cafetão. Um cafetão espacial. Aquele cara lá, o Destra, que tem olho só do ciclope, ele faz uma melancia fatiada. Eles só pra ver, os brancos, as pernas, ele tem formato de melancia, né? É o verde, aí tem uma risca verde mais escura, assim. E agora vem cá. É uma melancia. Vai aparecer um novo personagem ali, né? Ele já começou a surgir, a gente não sabe quem é. É, tem um que tem forma humana, né? Que congelou os amigos dos Looping Rangers, isso. Né? Esse cara, é. Ele deve estar vindo pra ser um vilão, né? Um general, alguma coisa assim. É, ele é provavelmente o maior assassino, né, do Império Gamer, né? Vamos chamar assim, né? Uhum. Muito provavelmente. É, até porque eu acho que tá muito cedo ainda, episódio 8, pra eles já introduzirem um membro aí. É óbvio que eles vão colocar um membro extra que agora virou uma como é que diz? Virou uma coisa que todo o Sentai tem, né? Todo o Sentai vai ter um membro extra. Então é óbvio que mais cedo ou mais tarde vai entrar um membro extra, mas eu acho que ele, no caso, ainda não é um membro extra. Deve ser um novo vilão que vai surgir. Não, ele com certeza não é o Extra. Uhum. O Extra ainda vai ser colocado na trama em algum momento. Yeah. Não sabemos ainda quando, né? Antigamente ele vai ter o episódio 15 a 17, né? Que entra o sexto Ranger, né? Ele tá sempre assim. E vai ter que já foi anunciado. Já? Yeah. É, faz algum tempo já vazou a notícia que vai ter um. No Backlander, né? No Looping, não sei. Uhum. Provavelmente vai ter alguém também. É, pode ser. Mas sempre surge alguém do nada, assim, né? Aham. Uhum. O Guri pra mim é incógnito, mas. Nota-se que ele é mau, né? Porque não sei se você reparou no último episódio, depois que ele deixou o restaurante, né? Que ele falou das palavras da Omika e tal. Aí ele soltou a seguinte frase. É, os veículos são muito valiosos. Uhum. Quer dizer, ele já deixou pra ela, ele não tá nem aí pra ela. Uhum. Ele liga pelo trabalho dela apenas. Claro. Ele tinha que esperar os antefatos. Ele motivou então, ela pra ela ir atrás do negócio. Oi? Ele simplesmente motivou ela pra ela correr atrás do que ele queria. Pois é, ele já mostrou que ele tem o dom da manipulação. Mas eu acho que ainda pra fazer qualquer prognóstico mesmo, tá muito cedo, né? Como você bem disse. Não, oitava com voz aí. É, eu acho que até em termos das personalidades de cada personagem. Mas pra mim ficou claro uma coisa. No episódio que o Kairi, né, falou que hoje eles admitiriam a derrota pros Path Rangers, né? Quem tinha desmaiou e tal. Foi aquele episódio que teve um conflito interno. Uhum. É, já ficou claro pra mim que em algum momento eles vão se aliar. Ah, sim. Isso aí já. Isso daí, na verdade, aí eu acho. Deu tudo certo. Na verdade, eu acho que deixou claro pra todo mundo aí no primeiro episódio, não. Uma hora eles vão se juntar. É inevitável, não. É, eles vão acabar virando um sentado só, né? Em algum momento. Até porque, Marcos, o que acontece? Eles já deixam aquela coisa assim, os Lupa Reis roubam, mas eles não são maus. Eles estão roubando eles estão roubando porque eles têm um objetivo maior, que é salvar pessoas que eles gostam. Aí eles já dão um contexto pra você virar e falar, pô, eu vou torcer com esses caras. Esses caras são vilão, mas não são vilão. Eles são uns ladrões de gente boa. Sim, é verdade. Não, então. Escuta, Antônio, infelizmente o meu tempo acabou, Não, mas tá bom que a gente já tá com 40 minutos. Oi? Tá bom também que a gente já tá com 40 minutos de gravação. Ah, tá ótimo já então. Então é isso. Então, eu vou me despedir de você agora que vou ter que desligar. Então, beleza. Então, ficamos pro próximo. Semana que vem a gente volta. A gente continua. Semana que vem a gente volta e fala mais sobre os episódios da semana que vem. Então tá, beleza. Um abraço, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.